Ficheiro 21, página 198. Deslizou sob a fiada de Larícios, amaldiçoando-se interiormente. Não havia lua, o que era uma bênção. Levantou os olhos para a casa cuja silhueta se erguia diante dele, escura e austera. Sim, ali estava a vela, à janela, tal como ela tinha dito. Ainda assim, contou as aberturas com cuidado para se certificar. Que o céu o protegesse se errasse no quarto. E que o céu o protegesse também, se desse com o quarto certo, pensou lugubremente, enquanto procurava apoio no tronco da enorme trepadeira que cobria aquele lado da casa. Chegou à pequena sacada, ofegante, com o coração acelerado e coberto de suor, devido ao frio da noite. Parou, por um momento, sentindo-se sozinho sob as pálidas estrelas de uma noite de primavera, para ganhar fôlego. Aproveitou para amaldiçoar mais uma vez Geneva Dansani e então empurrou a portada. Ela ouvira certamente a sua subida pela era. Abandonando a cadeira em que estivera sentada, aproximou-se com o queixo erguido e a cabeleira castanha solta sobre os ombros. Vestia uma camisa branca, de pano muito fino, atada ao pescoço com um laço de seda. Não parecia algo que uma jovem recatada costumasse vestir. E então, chocado, reparou que ela se tinha vestido como se estivesse na sua noite de núpcias. Sempre veio. Ele percebeu o tom triunfal, mas também um leve tremor. Significaria que não estava muito segura? Não tinha grande alternativa, respondeu brevemente, enquanto se voltava para fechar a janela. Quer um pouco de vinho? Esforçando-se por se mostrar gentil, a rapariga aproximou-se da mesa onde havia uma garrafa e dois cálices. Ele questionou-se como o teria conseguido. Fosse como fosse, dadas as circunstâncias, não haveria mal em tomar um cálice. Enquanto tragava o vinho, observou-a dissimuladamente. Era delgada e de peitos pequenos, mas era uma mulher, sem dúvida. Terminada a bebida, pousou o cálice. Não fazia sentido perder tempo. A carta? Perguntou bruscamente. Depois, disse ela, endurecendo os lábios. Agora, senão vou-me embora. Jamie girou em direção à janela, como se fosse cumprir a ameaça. Espere. Voltou-se para olhar com impaciência. Não confia em mim? Perguntou ela com fingido encanto. Não, foi a resposta seca. A jovem fitou zangada, projetando um lábio petulante. Mas ele limitou-se a olhá-la por cima do ombro, sem se afastar da janela. Está bem, aqueceu por fim, encolhendo os ombros, e tirou a carta de uma caixa de costura. Ele pegou-lhe de imediato. Sentiu uma onda de fúria misturada com alívio ao ver o selo violado e a escrita familiar de Jenny, delicada e firme. Então, a voz de Geneva, impaciente, interrompeu-lhe a leitura. Deixe isso e venha até aqui, Jamie. Estou à espera, anunciou, sentando-se na cama. Ele lançou-lhe um olhar frio. Não me chame por esse nome, disse. Porquê? É o seu nome. É assim que lhe chama a sua irmã. Jamie hesitou por um instante. Depois pousou deliberadamente a carta e baixou a cabeça para a atadura das calças. Servi-lei devidamente, disse, pela minha honra de homem e pela sua honra de mulher. Mas, e levantou a cabeça para fitar os olhos transtornados, já que me trouxe à sua cama, mediante ameaças contra a minha família, não permitirei que me chame pelo nome que me dão. Permanecia imóvel, com os olhos fixos nela. Por fim, a rapariga baixou os olhos para o leito. Como lhe devo chamar, então? Perguntou com voz débil. Não o posso chamar de Mackenzie. Ele suspirou. Chame-me Alex. É o meu segundo nome. Ela assentiu com a cabeça. O cabelo caiu para diante, cobrindo-lhe o rosto. Mas Jamie detectou o breve fulgor dos seus olhos, que espiavam por trás do cabelo. Está bem, grunhiu, pode observar-me. Baixou as calças, tirando ao mesmo tempo as meias, que deixou dobradas sobre uma cadeira, antes de começar a desabotoar a camisa. Consciente de que a jovem o olhava com certa timidez, mas sem pudor, por pura consideração voltou-se para ela, antes de tirar a camisa, a fim de lhe poupar o espetáculo das costas flageladas. Oh! A exclamação foi suave, mas bastou para o deter. O que foi? Isto é, não imaginava que... Nunca vi um homem nu? Adivinhou ele. A cabeleira, lustrosa, agitou-se afirmativamente. Sim, sussurrou Geneva, insegura. Só que isso não estava... Bem, geralmente não está assim, explicou ele calmamente, sentando-se na cama. Mas para fazer amor tem de estar assim. Compreende? Compreendo. Mas ainda parecia duvidar. Ele procurou sorrir, para que ela se sentisse mais à vontade. Não se preocupe, não crescerá mais. E também não fará nada de estranho, se lhe quiser tocar. Pelo menos, assim esperava. O facto de estar despido e tão próximo de uma rapariga quase nua fazia-o perder o seu autodomínio. Aquela traidora anatomia faminta interessava-o, não querendo saber que ela tivesse sido uma cabra egoísta. Por sorte, talvez, ela recusou o oferecimento e recuou um pouco para a parede, ainda que sem deixar de o observar. Quanto, isto é, tem alguma ideia de como se faz? Ela ruborizou-se, ainda que os seus olhos se mantivessem límpidos e sem malícia. Bem, como os cavalos, suponho. Ele fez um gesto afirmativo, mas sentiu uma punhalada de dor, ao recordar que na noite do seu casamento também ele supusera que seria como os cavalos. Algo assim, confirmou pigarreando, mas mais lento e mais suave, disse, ao ver a sua expressão apreensiva. Ainda bem, a minha aia e as criadas costumam contar coisas de homens, de casar e tudo isso. Dá um pouco de medo. Engoliu em seco, com dificuldade. Dói, dói muito? Não importa que doa, mas quero saber. Jamie sentiu uma ínfima e inesperada simpatia. A coragem para ele era uma virtude. Creio que não, disse, se levar o tempo necessário para a preparar. Se é que o podia fazer. Assim não será mais do que um beliscão. Apertou-lhe uma prega do braço entre os dedos. Ela estremeceu e esfregou a pele onde levara o apertão, mas sorria. Acho que consigo suportar. Só dói a primeira vez, assegurou ele. A próxima será melhor. Ela assentiu. Depois de uma momentânea hesitação, aproximou-se, estendendo um dedo. Posso tocá-lo? Jamie ameaçou sorrir, mas apressou-se a sufocar a voz. Creio que o deve fazer, milady, para que eu possa fazer o que me pede. Geneva fez deslizar a mão pelo seu braço, lentamente, e com tanta suavidade que lhe fez cócegas. Já mais confiante, rodeou-lhe o antebraço com os dedos. O senhor é muito grande? Jamie sorriu, mas manteve-se imóvel, permitindo-lhe explorar o seu corpo tanto quanto desejasse. Os dedos detiveram-se junto à cicatriz que lhe sulcava a coxa esquerda. Tudo bem, assegurou-lhe. Já não me dói. A jovem, sem responder, deslizou dois dedos ao longo da cicatriz, sem exercer pressão. As mãos investigadoras detiveram-se nas costas. Jamie, com os olhos fechados, esperava. Teve um suspiro trêmulo e os dedos voltaram a tocar com suavidade nas suas costas devastadas. E não receou quando disse que o mandaria açoitar? A voz dela soava excentricamente rouca, mas ele manteve-se quieto, de olhos fechados. Não, já quase nada me assusta. Na realidade, assustava-o pensar que, quando chegasse o momento, pudesse não se conter para a tratar com a devida delicadeza. Os testículos doíam-lhe e podia sentir a pulsação latejar nas têmporas. Ela levantou-se da cama e pôs-se em pé, à frente dele. Jamie ergueu-se subitamente, de tal modo que a assustou e a fez recuar um passo. Mas logo pousou as mãos nos ombros da jovem mulher. Posso tocá-la, milady? As palavras soaram escarninhas, mas o contacto não. Ela assentiu, sem resistência, e deixou-se abraçar. Puxou-a contra o seu peito, não alargando até que ela abrandasse a respiração. Estava consciente de uma extraordinária mistura de sentimentos. Nunca na sua vida tomara nos seus braços uma mulher que não amasse, em algum grau. Mas neste encontro nada havia de amor, nem podia haver, para o próprio bem da jovem mulher. Havia alguma ternura em resposta à juventude dela e pena pela sua situação. Raiva por ter sido de tal forma manipulado e medo por causa da magnitude do crime que estava prestes a cometer e, no fim de contas, uma terrível luxúria, uma urgência que o fazia envergonhar-se da sua masculinidade. Odiando-se a si mesmo, baixou a cabeça para ela e tomou-lhe o rosto entre as mãos. Beijou-a, suave, brevemente. Depois, mais longamente, sentiu-a estremecer contra o seu corpo, enquanto lhe desatava o laço da camisa para a fazer deslizar dos ombros. Então levantou-a para a pousar na cama. Deitou-se a seu lado, rodeando-a com um braço enquanto lhe acariciava os seios, um de cada vez, avaliando-lhes o peso e o calor. Um homem devia pagar tributo ao seu corpo, disse suavemente, excitando os mamilos com pequenos movimentos circulares, porque é bela e esse é o seu direito. Geneva deixou escapar a força num breve ofego e relaxou sob as suas mãos, e ele obrigou-se a atuar com lentidão, acariciando, beijando, mal a tocando. Não lhe agradava aquela jovem, não queria estar ali, não queria fazer aquilo, mas há mais de 3 anos que não tocava numa mulher. Tratou de calcular quando estaria disposta, mas como podia sabê-lo, se ela se limitava a ficar quieta como uma peça de porcelana em exibição? Não podia dar-lhe um sinal, a maldita? Passou-lhe a mão a tremer pelo cabelo, tentando apaziguar o turbilhão de emoções confusas que o percorria. Irado, amedrontado e, sobretudo, excitado, nenhum desses sentimentos lhe valia de muito. Fechou os olhos e respirou fundo, procurando acalmar-se. Não, é claro que não podia. Nunca até então tocara num homem. Depois de o ter obrigado, deixava o assunto nas suas mãos, com uma abusiva e indesejada confiança. Tocou na rapariga gentilmente, passando-lhe a mão entre as coxas. Ela não as afastara, mas também não resistiu. Estava ligeiramente molhada. Talvez pudesse avançar agora? Bem, sussurrou-lhe. Está muito quieta, meu querido. Entre sussurros que lhe pudessem soar reconfortantes, cobriu-a com seu corpo e usou o joelho para lhe abrir as pernas. Ela sentiu um leve sobressalto ante o contacto do pênis. Para a serenar, envolveu as mãos nos seus cabelos, sempre murmurando suavemente em gaélico. Achou naquele momento que seria bom falar-lhe em gaélico, já que não prestava qualquer atenção ao que dizia. Os peitos, pequenos e duros, fincavam-se-lhe no dorso. Monigian, sussurrou. Espere, disse Geneva, creio que... O esforço para se dominar Deixou-o aturdido, mas moveu-se com lentidão, penetrando-a um pouco. Ah! Exclamou ela, abrindo muitos olhos. Sim? Jamie pressionou um pouco mais. Basta! É muito grande! Tire-o! Apavorada, Geneva debatia-se sob ele. Ao debater-se, conseguia pela força o que ele procurara fazer com suavidade. Meio aturdido, fez o possível por mantê-la quieta, enquanto procurava desesperadamente uma maneira de acalmar. Mas basta! Eu tire! Gritou ela. Tapou-lhe a boca com uma mão e proferiu o único som coerente que lhe ocorreu. Não! E empurrou. O que poderia ter sido um alarido emergiu entre os seus dedos como um estrangulado ai. Os olhos de Geneva tornaram-se enormes e redondos, mas enxutos. Naquele momento ele só era capaz de fazer uma coisa e fê-la. Foram precisos poucos embates para que a onda se abatesse sobre ele, agitando-lhe a coluna de cima a baixo e varrendo os últimos resquícios de racionalidade. Jamie recuperou a consciência pouco depois, com o som do seu próprio coração nos ouvidos. Entreabrindo uma só pálpebra, vislumbrou a pele rosada à luz do lustre. Devia averiguar se a tinha feito sofrer muito, mas ainda não, por Deus. Cerrou de novo a pálpebra e limitou-se a respirar. Em que é que está a pensar? A voz soou hesitante e um pouco tremida, mas não histérica. Demasiado nervoso para considerar o absurdo da pergunta, Jamie respondeu com a verdade. Perguntava-me por que demónios os homens se querem deitar com mulheres virgens. Seguiu-se um longo silêncio. Sinto muito, sussurrou ela. Não sabia que também lhe doeria assim. Ele abriu subitamente os olhos, atónito, erguendo-se sobre um cotovelo. Geneva olhava-o como uma gazela assustada. A mim? Repetiu estupefacto. A mim não me doeu. Mas franziu a testa à medida que lhe percorria o corpo com o olhar. Parecia que sim, fez uma cara horrível, como se sofresse horrores, e gemeu como um... Bem, sim, interrompeu apressadamente, para não escutar mais observações pouco lisonjeiras sobre a sua conduta. Mas isso não significa, isto é, é assim que fazem os homens, quando fazemos isso, concluiu sem muita convicção. O espanto da jovem dava lugar à curiosidade. Todos os homens fazem assim quando fazem isso? Como posso saber? Começou ele irritado, mas interrompeu-se ao compreender que, na verdade, conhecia a resposta. Sim, assim é, disse, sentando-se na cama. Os homens são bestas horríveis e asquerosas, tal como lhe dizia a sua aia. Magoei-a muito. Creio que não, disse ela, sem saber muito bem. Doeu por um momento, tal como tinha dito, mas já passou. Lançou um suspiro de alívio ao ver quão pouco a rapariga tinha sangrado. A mancha no lençol era pequena e ela não parecia estar com dores. Ela tocou-se entre as coxas e fez uma careta de asco. Protestou. Isto é desagradável e viscoso. Jamie sentiu o sangue subir-lhe à cara, com uma mistura de indignação e rubor. Tome, murmurou pegando num pano. A jovem, em vez de lhe pegar, abriu as pernas, arqueando um pouco as costas. Obviamente, esperava que ele se ocupasse de a limpar. O escocês sentiu o forte impulso de a fazer engolir o pano, mas conteve-se ao vislumbrar a carta. Afinal de contas, tinha um acordo e cumprirá a sua parte. Estava irritado quando a começou a limpar, mas a confiança com que ela se lhe oferecia resultou estranhamente comovedora. Levou a cabo o serviço com bastante suavidade e, ao terminar, descobriu-se a dar-lhe um leve beijo na curva do ventre. Pronto. Obrigada. A jovem mulher moveu os quadris, Estendeu uma mão para lhe tocar. Ele, sem se mover, deixou-a brincar com o seu umbigo. O leve toque desceu, hesitante. Disse que da próxima vez seria melhor. Jamie fechou os olhos, respirando profundamente. Faltava muito para o amanhecer. Creio que sim, disse, e deitou-se de novo a seu lado. Alex? Sentia-se como se o tivessem drogado. Responder foi um esforço. Milady? Ela rodeou-lhe o pescoço com os braços e refugiou a cabeça na curva do seu ombro, cálida, contra o seu peito. Eu amo-o, Alex. Jamie despertou o suficiente para afastar, pondo-lhe as mãos nos ombros e fixando aqueles olhos cinzentos. Não, disse, movendo a cabeça. Esta é a terceira regra. Não terá mais do que esta noite. Não pode chamar-me pelo meu primeiro nome e não pode amar-me. Os olhos cinzentos umedeceram-se um pouco. E se eu não o puder evitar? Não é amor o que sente? Oxalá estivesse certo, tanto para o seu próprio bem como para o dela. É apenas a sensação a despertar no seu corpo. É forte e agradável, mas não é amor. Qual é a diferença? Jamie esfregou as mãos na cara. Aquela rapariga podia ser filósofa, pensou. Inspirou fundo e bufou antes de responder. O amor sente-se por uma só pessoa. Isso que sente por mim poderá senti-lo com qualquer homem, não é especial. Uma só pessoa. Afastando com firmeza a recordação de Claire, voltou cansadamente ao seu trabalho. Aterrou pesadamente na terra do canteiro, pouco se importando se esmagava várias plantas tenras. Estremeceu. A hora antes do amanhecer não era só a mais escura, mas também a mais fria. E o seu corpo protestou fortemente por se ver obrigado a abandonar o calor e a maciez do ninho de amor e aventurar-se na escuridão gelada, protegido do ar frio, por não mais que uma fina camisa e culotes. Ainda sentia as formas da moça e a curva morna e rosada da face que beijara antes de partir. De tão extenuado, era um esforço terrível levantar-se. Mas não podia arriscar fazer barulho ao abrir o portão e assim acordar Hughes, o mordomo. Foi a tatear o caminho ao avançar pelo pátio interior, já atulhado com os paramentos da viagem que Lady Geneva iria realizar até à casa do seu novo senhor, estando o casamento marcado para a próxima quinta-feira. Por fim, empurrou a porta do estábulo e subiu a escada até aos seus aposentos. Deitou-se na palha úmida e puxou o seu único lençol sobre si, sentindo-se despojado de tudo.